Itere Benegão, Rio de Janeiro, Bogotá, essa é a conexão. Todos os elementos funcionando a contento. Quando ela se movimenta, transforma a pista numa sauna. Ela quer mover seu corpo, quer sentir sua alma. Se elevando, impulsionada pelo grave, ela levanta voo e plana pelos ares.